abraço seu, um carinho seu, significam mais que mil palavras. É a expressão da intenção de um apaixonado coração. Além de namorado, você é amigo. Abre mão de sonhos pra sonhar comigo. Um caminhão de flores nunca me diria o quanto vale esse nosso amor. Você é poeta sem caneta, sem papel. Eu vejo nos teus olhos, eu sinto no teu tom a intenção mais forte de alguém que sabe amar. Por isso não deixei pra depois. Bolei esse momento pra nós dois. Um jantar à luz de velas pra dizer: amor, eu amo tanto você. Não posso me esquecer de ora. Agradecer a Deus por fazer das coisas tão simples mais bonitas. E a prova disso tudo é. Um carinho seu significam mais que mil palavras. É a expressão da intenção de um apaixonado coração. Além de namorado, você é amigo. Abre mão de sonhos pra sonhar comigo. Um caminhão de flores nunca me diria o quanto vale esse nosso amor. Sem caneta, sem papel. Eu vejo nos teus olhos